para a igreja, hein? Não entra nem pensamento azeitado aqui. De tão cheio que está, glória a Deus. Estava com uma saudade de vocês. Que bom. Dessa vez foi mais prolongado, né? A ausência. Estou feliz de estar aqui. Subo aqui para falar a palavra de Deus com temor e tremor. Mas nós temos um Deus que fala. Precisamos ser pessoas que ouvem, né? Que Deus seja glorificado entre nós nessa noite. Você vai entender ao longo desta mensagem, até o final dela, por que que o título é E o Galo Cantou. E se você não enxerga aqui na parte de baixo do galo, está escrito E o Galo Cantou. Vamos ler a palavra de Deus? Alguns textos que eu preciso ler para que a palavra tenha uma fundamentação realmente bíblica. Eu quero ler Lucas 22, de 31 a 34. Maravilhoso esse texto do Senhor falando a Simão Pedro. Simão, Simão, eis que Satanás vos reclamou para vos peneirar como trigo. Eu, porém, roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. Tu, pois, quando te converteres, fortalece a teus irmãos. Ele, Simão Pedro, porém, respondeu: Senhor, estou pronto a ir contigo, tanto para a prisão como para a morte. Mas Jesus lhe afirmou: Pedro, afirmo de que hoje três vezes me negarás que me conheces, antes que o galo cante. No Evangelho de João, capítulo 18. João, capítulo 18, versículos 15 a 18 e depois 25 a 27. João 18, de 15 a 18 e 25 a 27. Simão Pedro e outro discípulo seguiam a Jesus. Sendo este discípulo conhecido do sumo sacerdote, entrou para o pátio deste onde estava Jesus. Pedro, porém, ficou lá do lado de fora, junto à porta. Saindo, pois, o outro discípulo, que era conhecido do sumo sacerdote, falou com a encarregada da porta e levou Pedro para dentro. Conseguiu que Pedro entrasse e ficasse no pátio. Não tem nada a ver com o jeitinho brasileiro isso. Mas era essa questão de relacionamento, porque ele era conhecido, ele conseguiu que Pedro entrasse e ficasse lá no pátio também. São pequenos detalhes sutis da palavra que a gente precisa aprender a prestar atenção, porque por trás de tudo isso estava um plano de Deus sendo consumado. Então, a criada encarregada da porta perguntou a Pedro: Não és tu também um dos discípulos deste homem? Não sou, respondeu ele. Ora, os servos e os guardas estavam ali, tendo acendido um braseiro por causa do frio. Preste atenção nesse detalhe, que ele vai aparecer lá na frente. Tendo acendido um braseiro por causa do frio e aquentavam-se. Pedro estava no meio deles, ali no pátio, aquentando-se também. Versículo 25, lá estava Simão Pedro aquentando-se e perguntaram-lhe, pois, és tu porventura um dos discípulos dele? E ele negou e disse, eu não sou um dos servos do sumo sacerdote, parente daquele a quem Pedro tinha decepado a orelha, o tal do Malco, perguntou, não te vi lá no jardim com ele? De novo, Pedro negou e no mesmo instante o galo cantou. No capítulo 21, os versículos 15 a 18. Depois de terem comido, Jesus perguntou a Simão Pedro: Simão, filho de João, amas-me mais do que estes outros? E ele respondeu: Sim, Senhor, tu sabes que te amo. E ele lhe disse: Apascenta os meus cordeiros. E tornou a perguntar-lhe pela segunda vez: Simão, filho de João, tu me amas? E ele lhe respondeu: Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Disse-lhe Jesus: Pastoreia as minhas ovelhas. Pela terceira vez, Jesus lhe perguntou: Simão, filho de João, tu me amas? Pedro entristeceu-se por ele lhe ter dito pela terceira vez: Tu me amas? E respondeu-lhe: Senhor, tu sabes todas as coisas, tu sabes que eu te amo. E Jesus lhe disse: Apascenta as minhas ovelhas. E ainda quero o auxílio do Evangelho de Mateus, no capítulo 26. Mateus 26, versos 69 a 75. E aqui vai um conselho pastoral. Sempre que você for estudar um texto da Escritura, procure os textos paralelos. Porque os três primeiros evangelhos, de Mateus, Marcos e Lucas, chamados de sinóticos, são porque eles observam Jesus por uma mesma ótica. Eles estão mais detidos no que Jesus fez, nos milagres, nas manifestações do seu poder. Mas o Evangelho de João é o Evangelho que está preocupado em revelar Jesus como sendo Deus mesmo, o Filho de Deus. Quase que todo o embasamento da doutrina cristã, aquela em que você e eu cremos, sai do Evangelho de João e não dos Evangelhos de Mateus, Marcos e Lucas, que são igualmente importantes. Então é bom você sempre ler aquele mesmo fato, aquela mesma questão relatada por todos, para que você possa ter uma visão mais ampla do fato. Mateus 26, 69 a 75 diz: Ora, estava Pedro assentado fora no pátio, e aproximando-se uma criada lhe disse: Também estavas com Jesus o Galileu. Ele, porém, negou diante de todos, dizendo: Eu nem sei o que tu dizes. E saindo para o alpendre, que era a varanda, foi ele visto por outra criada, a qual disse aos que ali estavam: Este aí também é um dos que estava com Jesus, o Nazareno. E ele negou outra vez com juramento, dizendo: Eu nem conheço esse tal desse homem. Por isso que é bom ler todos os textos, né? Logo depois, aproximando-se os que ali estavam, disseram a Pedro: Verdadeiramente és também um deles, porque o teu modo de falar o denuncia. Então, Pedro começou a praguejar, começou a jurar, dizendo: Eu não conheço esse homem. E imediatamente o galo cantou. Então, Pedro se lembrou da palavra que Jesus lhe dissera: Antes que o galo cante, três vezes me negarás. E saindo dali, Pedro chorou amargamente. Quando a gente lê esses textos, a gente não sabe se fica com uma raiva danada de Pedro. E há algum momento na história da nossa vida que a gente dizia: Mas será que Deus não tinha material melhor para construir o reino dele? Eu diria que Deus permitiu que fosse gente desse tipo e dessa estrutura, e que não omitiu nada acerca da vida deles, para que eu e você pudéssemos ter esperança. Ora, se Deus conseguiu implantar um movimento de dimensões eternas e universais com um grupo tão fraco como esse, eu sou levado a crer que ele pode fazer igual ou maior comigo e com você. E é por isso que a palavra de Deus é tão fiel em mostrar a glória e a decadência de homens e mulheres de Deus. Mas, na verdade, esse Pedro, ele está dentro de mim. Esse é o Pedro das minhas contradições. Porque em momentos que eu sou tão crente que eu tenho medo até da minha sombra. E há dias que eu tenho uma manifestação de carnalidade que eu me olho de fora e digo, mas não é possível, eu acho que eu sou dois. Eu não sei se você passa por isso. Eu passo. Em alguns momentos da minha vida eu penso que eu sou dois. O que tem aquele homem consagrado, aquele homem cheio do Espírito, cheio do fogo de cima, agora tão tímido para testemunhar, agora tão vacilante, tão abalado por uma resposta de oração que não veio, mas na circunstância que está diante de mim, que parece fazer a minha fé mentir? Eu sou Pedro. Eu vou das alturas ao chão com a mesma facilidade. E, de repente, começo a ser um pouco mais misericordioso com este amado irmão. E me encontro profundamente identificado com ele. O Pedro das minhas contradições. O Pedro das minhas incertezas. O Pedro das minhas dúvidas. Porque, além disso tudo, ele ainda tinha um temperamento. E no temperamento, sim, eu e ele não parecemos, não. Mas muita gente se parece. Ele era daquele tipo assim de dizer, para encostar a mão no mestre aqui, tem que passar primeiro por cima do meu cadáver. Isso era Pedro. Era a emoção da cabeça aos pés. Ainda bem que tinha no futuro um Paulo falando de razão, de mente. Mas Pedro era esse vulcão pronto para entrar em erupção. E foi exatamente isso que ele disse poucas horas antes para o Senhor. Ele já tinha arrancado a orelha do soldado, né? Era assim, bem cheio do espírito ele, como vocês podem perceber, né? Tinha atitudes muito espirituais. Pá! Foi tão rápido que não deu tempo para nada. O soldado nem teve tempo de chorar, porque Jesus logo colou a orelha dele. Mas esse Pedro, que diz, para tocar em ti, Senhor, tem que passar em cima do meu cadáver, era o único deles que eu não diria que o trairia. Se nós pudéssemos dizer isso antes e pensar nisso antes, vai haver um traidor aqui. Quem será? Ninguém olharia para Pedro. Você e eu chegamos a fazer coisas e a ter posturas e atitudes na vida que ninguém imaginaria que nós um dia tivéssemos. Nem nós mesmos. E agora é esse Pedro que está lá dizendo, eu nem conheço o homem. Há poucas horas tem que passar por cima do meu cadáver. E agora, nunca vi. Não sei nem com ele. Eita, Judas 2. Né? Pedro devia ter esse codinome. Pedro, vírgula, Judas 2. Mas se tranquilize, porque há um Judas dentro de você. Há um Judas dentro de mim. Os 12 estão aqui dentro, com todas as suas múltiplas manifestações. Aquele grupo de 12 era grande o suficiente para que dentro dele contivesse pessoas com todo o perfil de personalidade que existe. Todo. É um retrato, é um protótipo do ser humano. E era um grupo pequeno o suficiente para que Jesus pudesse dar a eles uma atenção individual. Um trato individual, que é uma característica de um discipulado efetivo. Havia um acidente previsto. E esse acidente previsto, quem previu foi o Senhor. Quando em Lucas 22, que nós lemos, o Senhor disse, Pedro, Pedro, Satanás reclamou você, porque ele vai peneirar você como se peneira para separar o joio do trigo. Olha, Pedro, você se prepare, porque vem fogo por aí. Você vai ser provado de uma maneira que você nem imagina. Isso é porque Jesus não surpreendeu com nada. Porque ele já tinha tido uma visão das coisas que iam acontecer com Pedro. E via Pedro. E olha que coisa maravilhosa. Olha que manifestação de amor. E Jesus, em vez de dizer para ele assim, eu nunca imaginei que você ia fazer o papelão que você vai fazer. Jesus não falou para ele, puxa, que errada, que incerta que eu dei, te incluindo no meu grupo. Ele disse, Pedro, Eu vou orar por ti, Pedro. Eu vou orar por ti, para que a tua fé não desfaleça. Pedro não entendeu nada naquela hora. Pedro não entendeu nada naquele momento, como você e eu não entendemos. Mas saiba que em Jesus nós temos um sacerdote intercessor que ora por nós, que enxerga o que nós não enxergamos, que vê o que nós não vemos e que roga para que no meio de lutas e provações a sua e a minha fé não desfaleçam, que nós saibamos passar por elas. Esse era um acidente previsto. E Pedro, imprevisivelmente, como eu disse, é, na verdade, o grande traidor. A gente quase não fala nisso, né? A gente malha o Judas, mas não malha o Pedro. Mas, na verdade, se nós formos considerar em amplitude essa situação, eles estão lado a lado. Judas só não foi salvo porque pensou que a desgraça dele era maior que a graça de Jesus. Ele teria tido perdão também. Mas a diferença entre Pedro e Judas, naquele momento, não no que Pedro se tornou depois, naquele momento era só de que Judas não percebeu a graça e Pedro a percebeu. Agora nós vamos nos encontrar um Pedro que se quebranta. No capítulo 20 de João e no Mateus 26, especialmente, aqui vale a pena recordar o versículo 75 de João 26, que diz: e então Pedro se lembrou da palavra que Jesus lhe dissera: antes que o galo cante, tu me negarás 3 vezes. E saindo dali, chorou amargamente. Começa aqui o processo do quebrantamento de Pedro. É interessante pensar tudo isso, né? Jesus já tinha sido preso, foi levado para o pátio da casa de Caifás, foi acendido a uma fogueira, porque era uma noite muito fria. Pedro estava ao lado de um outro dos discípulos, que não diz aqui o nome, e ele ia ficar do lado de fora porque ele não conhecia os homens lá de dentro. Mas, como o outro amigão conhecia o dono, deu um jeitinho para ele entrar lá. Falou que a criada, e assim que ele pilou lá dentro, a criada falou: é ele. A gente não foge nunca, o nosso pecado nos alcança. Onde nós fomos? Às vezes a gente consegue transferir de segunda para terça, mas nunca tirá-lo de nós até que ele seja erradicado pelo poder do sangue de Jesus. E ali está Pedro agora nessa situação. Presta atenção. Parte da casa, brasas acesas, é frio. E quando o galo canta, Pedro entra numa convulsão emocional desesperadora. Quando o galo canta, cai como um raio por cima da cabeça de Pedro. E ele vai até o fundo na sua miséria, vai até o fundo na sua desgraça. Começa, quem sabe, a entender um pouco aquilo que Jesus tinha dito horas antes, quando lhe preveniu que vinha fogo cerrado sobre ele, que Jesus estava intercedendo por ele. O que o texto diz é: saindo dali, chorou amargamente. Tem muitas formas de chorar, mas nem todo choro é amargo. Eu acho que o choro mais amargo é aquele do arrependimento. É aquele que eu podia ter evitado, eu podia não ter dito, eu podia não ter feito, eu podia não ter ido. Ah, esse choro é amargo. Ele é amargo como fel. E então, o que acontece com ele? Neste quadro, Pedro entra num processo de depressão. Saiu em disparada. Vou pescar. A gente acha que quando a gente está assim num beco sem saída, um hobby resolve o problema, né? Mas está tudo escuro, a noite é negra para ele. E ele vai para lá pescar, um clubinho da solidariedade, tá? Vamos com ele também, vamos lá. Pescadores profissionais, acostumados a pescas abundantes, passam a noite pescando, mas não tem vida neles e não pescam nada. a pesca da solidão, a pesca da depressão, a pesca da tristeza não encontra peixe, mesmo onde tem peixe sobrando, como tinha naquela região. Até os peixes diziam: sai para lá, Pedro, não queremos nada contigo hoje. O Pedro era o mesmo, a habilidade do pescador não mudara, mas nem os peixes queriam chegar perto dele aquela madrugada. Como se houvesse uma revolução cósmica do universo contra o contrassenso daquele momento. E ali inicia esse doloroso processo de cura para Pedro, esse doloroso processo de restauração. Mas acontece uma coisa maravilhosa no versículo 4 do mesmo capítulo. Vai dizer assim: ao clarear da madrugada, Jesus estava na praia. Ao clarear da madrugada, Jesus estava na praia. Aquela noite que parecia eterna chegou ao fim. E agora então, alguma coisa nova começa a acontecer. Alguma coisa extraordinária se opera. Jesus toma iniciativa. Não, mas nós não pescamos nada essa noite. Pedro está lá no fundo, escondido, nem aparece. Os outros estão mais na frente. E Pedro está tentando se esconder. Pensa: tomara que ele não me veja. Tomara que ele pense que eu não estou aqui. Está lá escondidinho. Mas o Senhor diz: e Pedro, onde está? Saiba que o olho de Deus não sai de cima de você. Onde você for, onde você pensar, o salmista já dizia isso: para onde me ausentarei da tua face? E agora estava lá: não, está todo mundo aqui, mas Pedro, onde você está? E esse Pedro, tremendo, feito vara verde, aparece. E então o Senhor não toca no assunto. Você já viu coisa mais constrangedora do que quando a gente está com um problema com outra pessoa e ela chega naturalmente, você está esperando a bomba e a bomba não sai? Você está esperando a agressão não chega. E a outra pessoa, muito polida: vamos comer um sanduíche, vamos para lá, vamos para cá. Jesus fez mais ou menos isso. Ele não disse, mas ele programou um almoço, jantar, um almoço aquela hora. Disse: vocês pescam uns peixinhos aí. Não, mas nós estamos tentando pescar, Senhor, não tem jeito. O mar hoje não está para peixe. Ele não está para Pedro, mas está para peixe. E aí eles obedecem, o Senhor, do lado de lá, e pá, começa a vir peixe, que era uma maravilha. As redes nem estão aguentando a quantidade de peixe, porque ao clarear da madrugada, Jesus estava na praia. E quando Jesus chega na madrugada da sua vida, na noite escura da minha vida, tudo muda. Tudo muda. Até peixe aparece onde não tinha. E agora, aquela efusão das redes sendo arrastadas, quase se rompendo de tanto peixe. E o Senhor vai lá para o cantinho lá que ele arrumou o acampamento dele. Ele fez um braseiro. Trouxe os peixinhos lá, botou lá e começou a fazer um assado. Pescador gosta dessas passagens bíblicas, né? Botou lá e começou a fazer o assado e não toca no assunto. Pedro está desesperado. Eu não vou nesse almoço de jeito nenhum. Ele vai me pegar na frente de todo mundo. Esperando. Que ansiedade. Ele não falou nada se ele terminou aquele dia com gastrite, mas tinha uma grande possibilidade. Oh, meu Deus, o que será? Ele vai falar, vai tocar no assunto, não vai tocar. Come. E depois, num tete a tete à parte, o Senhor vai conversar com ele. Vem cá, menino. Vem cá, menino. Vamos conversar. Pedro tremendo, suando frio. Aquele homem que diz: para passar, para tocar em ti, tem que passar no meu cadáver. Agora é assustado como uma lebre. Ficou valente como uma formiga. Sem coragem para nada. E aí é que vem a linda aula de cura interior. A cirurgia divina. Porque diante do mesmo cenário, a negação foi diante, num pátio, diante de um braseiro. A cura vai ser para ser cura das memórias. Era o primeiro cursinho de veredas antigas. Ali então, diante do braseiro, o senhor não toca no assunto. Isso aqui é duro. Isso esmaga o peito de Pedro, o senhor não fala nada. Você já imaginou uma pessoa que traísse você, você ter a petulância de perguntar se ela ama você? Essa era uma pergunta cabível? Era uma pergunta lógica? Mas Jesus olha para eles, Pedro, tu me amas? Não tocou no assunto. E Pedro, ah, pois é, senhor. Ele era cara de pau também. Tu sabes que eu te amo. Então o senhor disse, apascenta as minhas ovelhas. Pedro, tu me amas, Pedro? Pedro já está ficando meio constrangido. Senhor, tu sabes que eu te amo. Eu, no lugar de Jesus, tinha de sabe coisíssima nenhuma, seu traidor pilantra. Sem coisa nenhuma. Mas esse Deus maravilhoso, o Deus da graça, o Deus da cura, o Deus da restauração, do perdão incondicional, não está preocupado com ele. Ele está livre dessas mazelas. Ele é Deus. Mas ele, ressurreto, faz a terceira vez a pergunta, Pedro, tu me amas, Pedro? E ele disse, sim, senhor, tu sabes que eu te amo. E pela terceira vez, apascenta as minhas ovelhas. Para cada negação, uma afirmação. Para cada traição, uma demonstração de fidelidade e de compromisso. No mesmo cenário, diante de um braseiro. Só que um braseiro agora com um peixinho gostoso para comer. E não um braseiro da traição. Que coisa maravilhosa. O coração curado e agora já redimido pelo sangue de Jesus recebe novo comissionamento. Não esqueçamos que aquele Jesus a quem Pedro negou era o Jesus humano, ainda não ressurreto. E que esse Jesus diante do qual ele se rende agora é o Cristo ressuscitado, que é a confirmação de tudo aquilo que ele procurou acreditar. Agora ele está pronto para receber um novo comissionamento. Pedro, apascenta as minhas ovelhas. Sê pastor do meu rebanho. Qualquer outro ser humano, ao ser traído, teria desistido de Pedro definitivamente. Porém, o Senhor o restaura e o comissiona. Mas acho que ainda precisamos pensar um pouquinho acerca do canto do galo. Essa história do galo cantor é muito forte para mim. O canto do galo é um demarcador do tempo. Geralmente os galos cantam ao anoitecer e ao amanhecer. Sempre cantam. Antigamente, os nossos antigos sabiam o horário pelo canto do galo. Quando o galo cantava, estava na hora de levantar e começar a se preparar para ir para o trabalho. Quando o galo cantava de novo, estava na hora de sair do trabalho. Voltar para casa. Naquele tempo, que a natureza, incluindo os animais, não estavam devastados pelo pecado humano, o galo tinha hora certa de cantar. Mas hoje, ou os galos não cantam, ou cantam o dia inteiro, que está tudo neurótico, até os galos. Canta uma da tarde, às 2h30, às 15h04, que até o próprio canto do galo já foi afetado. E é um neurotismo geral. Na galinhada toda. Agora, veja você, o que nós temos que pensar é que o canto do galo é um demarcador do tempo, ou pelo menos já costumava ser um certo tempo. O canto do galo é um instrumento de comunicação divina, porque o Senhor disse, antes que o galo cante, você me negará 3 vezes. Esse antes que está associado ao canto do galo. Antes que o galo cante. E isso devia funcionar também como um aviso para mim. Como um aviso para você. O Senhor espera de mim e de você que nós tenhamos um pouco mais de prudência com algumas ações da nossa vida antes que o galo cante. e que a palavra não seja a mesma sobre Pedro para você e para mim, porque depois que o galo cantar 3 vezes, você vai me negar. Antes que o galo cantar 3 vezes, você vai me negar. A verdade é que nós podemos ter também o canto do galo como uma chamada à nossa consciência. E há diferentes posturas que o ser humano pode ter diante do galo, a começar pelo próprio Pedro, diante do canto do galo. Primeiro, nós podemos ativar o mecanismo da indiferença e não dar a menor bala. O galo canta, está rouco, fica com a amigdalite, mas ninguém dá bola. Está cantando, já cantou, o mundo chega até se estribuchando de cantar. E nós não lhe fazemos caso. Uma outra postura que podemos ter é ouvi-lo, mas num processo constante não lhe dar ouvidos. Está ouvindo? Estou. Bonito, o galo canta legal, né? Ou seja, é meio desafinado. Mas essa atitude de não lhe dar ouvidos, apesar de ouvi-lo, vai gerar uma terceira atitude: contrair uma surdez incurável pela persistência de se recusar a ouvir. Contrair uma surdez incurável pela persistência de se recusar a ouvir aquilo que o canto do galo está comunicando. Nesses dias nós estamos trabalhando em renovo com memorização de textos. E aqueles 4 textos da mensagem sobre o Espírito Santo: enchei-vos do Espírito, andai no Espírito. E os 2 negativos: não entristeçais o Espírito, não apagueis o Espírito. É uma forma de perseverar e adquirir uma surdez diante do canto do galo. Apaga o Espírito. Ah, fico pensando, o canto do galo marcou uma divisão de águas na vida de Pedro. O canto do galo foi um poderoso instrumento de conscientização a Pedro. Pedro, veja bem quem você é, Pedro. Acorda para a sua miséria. E levante os seus olhos para saber quem o Deus a quem você quer servir é. Precisamos dessa consciência. Precisamos da consciência da nossa finitude, da nossa miséria, da nossa limitação, da nossa pequenez. E, paralelamente a isso, precisamos da visão da grandeza de Deus, da santidade de Deus, da graça de Deus revelada de modo ímpar na pessoa de Jesus Cristo. Precisamos ter essa visão dupla: quem sou e quem Ele é, e quem me torno quando me coloco nas mãos dEle. Quem passo a ser quando dou ouvidos ao canto do galo? Porém, Pedro poderia ter dado ouvidos surdos ao canto do galo. E felizmente ele não fez isso, porque o que Mateus nos diz é que após o canto do galo, Pedro sai e chora o tal do choro amargo. Choro de dor, de frustração, de decepção consigo mesmo. Eu não valho nada. Eu não mereço fazer parte desse grupo. Esse movimento não é para mim. Eu não tenho jeito. Pedro poderia ter pensado assim. E eu não sei o que seria da história do cristianismo se essa tivesse sido a postura de Pedro. Não sei. Mas uma coisa é certa: ele quebrantou-se, deprimiu-se e então, segundo a palavra de Jesus, converteu-se, assumindo corajosamente a sua condição profética, tornando assim uma das maiores figuras da história do reino de Deus. Olha bem, quebrantou-se, deprimiu-se, mas depois disso converteu-se. Quando a gente lê esse versículo de Jesus falando para Pedro: tu, porém, quando te converteres... É pesada essa palavra. A gente já levantou a mão para Jesus. No tempo do Pedro não tinha isso, mas ele já tinha levantado a espada para a orelha do Malco. Era o que a gente levantava naquele tempo, era no ferro. Aqui não, é um novo tempo, a era da graça está sendo inaugurada. E então, este Pedro das minhas contradições, esse Pedro que às vezes sou eu, esse Pedro que é Judas número 2, assume a sua condição profética, se humilha na presença de Deus, porque o galo cantou. E ele ouviu, e quando ouviu, foi quebrantado pelo Espírito de Deus. Meus amados, o galo nunca parou de cantar ao longo da história. Nunca. Mesmo com as nuances do tempo presente, o galo continua cantando. O grande problema quando o galo canta é entender a mensagem que ele proclama. Sempre o galo canta chamando ao arrependimento. Sempre o galo canta chamando eu e você para nos olharmos cara a cara, corajosamente, e saber quem somos. Mas ele não quer que o nosso olhar pare aí. Sempre que o galo canta, ele está me chamando para voltar a contemplar quem Deus é, na beleza da sua santidade, na inteireza da sua graça. E à medida que eu me olho diante de Deus, eu vou sendo restaurado no meu conceito sobre mim mesmo. Já não é mais quem eu sou, já não é mais só quem ele é, mas é quem eu me torno nele. Porém, se eu não der ouvidos ao canto do galo, vai ser difícil os passos seguintes. Quando o galo canta, ele chama você e eu a uma conversão contínua que se expressa em arrependimento e em mudança de atitude. Senhor, eu não quero ser quem sou. Senhor, eu creio no seu poder de transformar a minha vida. Senhor, eu não quero pegar o meu pecado e fazer festinha nele, como se fosse um cachorrinho de estimação. Eu quero ser duro comigo, Senhor. Eu quero enfrentar cara a cara a realidade do estrago que o pecado faz na minha vida, crendo de todo o coração que o teu poder transformador pode me capacitar a crescer, a amadurecer, a ser fortalecido, a ser um filho de quem o Senhor possa dizer: este é um dos meus filhos amados e eu tenho nele muito prazer. Queridos, tudo isso é possível à luz da graça de Deus. Tudo isso é possível quando eu reconheço quem sou e reconheço quem Deus é, e abro a possibilidade de quem eu me torno por meio dele. E então o canto do galo segue falando conosco, propõe mudança de atitude, disponibilidade de ser usado por Deus. Essa história termina, tem o seu epílogo naquele momento, quando ele pergunta, o Senhor pergunta para ele: você me ama? Que pergunta dura. Que pergunta difícil, incômoda para aquele momento. Pedro estava esperando uma atitude diferente. Pedro estava dizendo: vocês vão dar uma voltinha, meninos, eu quero ficar só com ele. E Pedro está derretendo de medo. Mas o Senhor não fala nada. Pecado perdoado é pecado esquecido. E a obra da cruz, imediatamente, já estava tendo efeito na vida dos discípulos. Primeiro que antes de qualquer outra pessoa. Neles. E é assim que o Senhor lida com você também e comigo. Ele não fica anotando num papel os seus fracassos. Ele não fica anotando num papel as minhas debilidades. Mas ele olha sempre para mim com a esperança de que eu vou depender completamente dele, de que eu vou me render completamente à ação do seu Espírito. Deus nunca me vê como eu sou. Ele me vê como eu vou me tornar. É assim, porque há uma lente. Lembram que eu falei aquela vez para vocês? Há uma lente entre eu e Jesus, e Deus, Pai. Essa lente é o Senhor Jesus. E o único modo como Deus me vê é através da lente, através de Jesus. Então Jesus chega na presença. Eu entro em oração aqui agora, vou para o meu secreto e digo: Pai Celestial. E Jesus diz: Pai, esse é Edson, meu irmão querido, amado, teu filho, lavado no meu sangue, e o Senhor me abençoa. Eu não suportaria chegar na presença de Deus se Jesus não estivesse entre eu e Ele, porque a sua glória me mataria. Mas Jesus é a lente que me filtra, me aperfeiçoa, e o Pai só vê você por meio da lente, que é o Senhor Jesus. Por isso que Deus é sempre um eterno apaixonado por mim e por você, por causa da graça de Jesus. O galo cantou, meus irmãos, e o galo continua cantando. Sabe lá quantas vezes o galo já cantou no seu terreiro? Você não ouviu. Sabe lá quantas vezes ele cantou? Você fingiu que não estava ouvindo. Sabe lá quantas vezes nós temos corrido o risco de determinantemente não dar ouvidos ao canto do galo, de tal forma que contraímos uma surdez espiritual crônica, achando que Deus é bom, Deus é paciente, e Ele é mesmo. Mas pode ser que um dia você perca a percepção de quem Ele é. Ele nunca vai deixar de ser o que é. Ele não pode contrariar sua própria natureza, mas pode ser que um dia nós percamos a percepção de quem Ele é. E aí não adianta mais galo cantando, não há mais esperança para nós. Ao clarear da madrugada, Jesus estava na praia. Depois daquela noite escura, de tristeza, de gosto amargo, de gosto de morte na boca, de infortúnio, de desespero para Pedro, o Senhor estava lá, ao clarear da madrugada, na praia, chamando Pedro, indo ao encontro dele, armando o braseiro, a cena da traição. É agora a cena da reconciliação. Para cada negação, uma afirmação que a curasse. Para cada lembrança dolorida, para cada vereda antiga de traição, uma declaração de amor, para que ela não tivesse mais efeito na vida de Pedro. E o galo cantou. E o galo continua cantando. Curve a sua cabeça. Pergunte a você mesmo: quanto tempo faz que você não ouve o galo cantar? Pergunte a você mesmo: será que eu tenho feito e fechado os meus ouvidos ao que Deus tem tentado falar comigo, me comunicar? Ou quem sabe eu tenho escutado o galo cantar, mas não tenho lhe dado ouvidos. Cuidado. Uma surdez de nível espiritual crônica pode estar batendo a sua porta, sem que você tenha mais percepção, ouvidos interiores que o permitam ouvir a voz de Deus. Evidentemente que você não está aqui por minha causa, você está por causa de Deus. Evidentemente você não precisa ter nenhuma manifestação que não seja honesta, sincera, que brote do seu próprio espírito. Mas o meu desafio a você essa noite é a coragem de ficar de pé e dizer em alta voz para que se possa ouvir. Hoje o galo cantou. Se isto é verdade para você, se não for, não faça isso, porque você incorre em julgamento de Deus. Mas se essa noite você se encontrou naquilo que o Espírito de Deus nos trouxe, se você se identificou com Pedro, se você se viu no desespero do seu choro amargo, se isso lhe fez recordar situações da própria vida em que você não tem dado ouvidos à voz de Deus, se você entende que é preciso um processo de conversão contínua na vida, você pode dizer: o galo cantou. Antes que o galo cante, três vezes me negarás. Depois que o galo cantou, quero viver muitas vezes para a glória de Deus. A frase que você vai dizer é: hoje o galo cantou. Eu gostaria que aqueles que podem dizer isso de sã consciência diante de Deus começassem a fazê-lo agora. Fale alto, Juan, por favor. Amém. Glória a Deus. Amém. Amém. Amém. Amém. Graças a Deus. Amém. Amém. Deus seja louvado. Amém. Amém. Graças a Deus. Amém. Amém. Glória a Deus. Queria que vocês que falaram permanecessem de pé enquanto outros vão falando. Amém. Graças a Deus. Amém. Deus seja louvado. Amém. Glória a Deus. Amém. Fale mesmo em voz alta, para que os céus escutem e o povo de Deus também. Glória a Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Amém. Graças a Deus. Amém. Deus seja louvado. Eu estou esperando, não é para pressionar ninguém, é para dar tempo do Espírito Santo fazer o trabalho dele. Glória a Deus. Amém. Graças a Deus. Amém. Deus seja louvado. Amém. Amém. Graças a Deus. Mais alguém? Amém. Graças a Deus. Amém. Amém. Graças a Deus. Há Pedro em nós, né? Há Pedro em nós. Glória a Deus. Pastor Paulo, podia vir orar por nós e de uma maneira muito especial por essa quantidade de pessoas que está de pé. Senhor Deus, como é bom se aproximar do Senhor, que é luz. E à medida que nos aproximamos do Senhor, a gente pode ver com mais detalhes a nossa imperfeição, nossa fraqueza, nossa debilidade, como somos pessoas volúveis. Obrigado, Senhor Deus, pelo banho da Tua palavra nessa ministração. Eu te louvo por esses irmãos corajosos que se levantaram e admitiram que ouviram, Senhor, o galo cantando, no sentido de entenderem que precisavam se lembrar de alguns momentos nos quais talvez eles fraquejaram. Eles ficaram tristes também por talvez não corresponder às suas expectativas. Deus grande e avé, bendito seja o teu nome. Que o Senhor os cure nessa noite. Que o diabo agora não tenha nenhum tipo de autoridade para jogar no rosto dos meus irmãos qualquer tipo de lembrança do passado. Que como Pedro, eles estejam recebendo agora do Senhor um novo comissionamento para uma nova vida, para agora serem úteis no teu reino. Espírito Santo, eu sei que o Senhor está aqui agora de uma maneira muito forte. Podemos perceber o Senhor aqui. Podemos sentir a tua ação poderosa, querendo nos empurrar para mais perto daquele padrão de homem e de mulher que é Jesus Cristo. Nós estamos aqui para dizer, Pai, concede aos teus servos vitória no teu nome. E não somente agora, Pai, e para esses que estão em pé, mas para todos nós, dá-nos a bênção de sempre sermos sensíveis à consciência ativada pelo teu Espírito, para sempre estarmos limpos diante do Senhor, porque o Senhor é santo. E a única maneira de me aproximar do Senhor na sua santidade é limpo, é com os meus pecados confessados, é reconhecendo realmente a nossa fragilidade e a nossa dependência do Senhor. Pai querido, que todos esses que se levantaram sejam surpreendidos por um grande derramar da Tua graça, da Tua misericórdia, e que um novo tempo seja declarado sobre a vida deles, e que toda a cadeia, toda a corrente que os aprisionava, qualquer tipo de sentimento ou situação, sejam quebrados agora em nome de Jesus. Que o seu Senhor seja glorificado, Pai. Muito obrigado, porque eu entendi também mais uma vez nessa noite como o Senhor nos ama apesar de nós. Eu sei que talvez alguns de nós ficamos titubeando se levantaríamos a nossa voz, mas talvez por falta de coragem, mas lá no fundo nós dissemos baixinho: o galo está cantando também na minha vida. Que eu quero que o Senhor abençoe também esses queridos, e que o Senhor os faça entender as implicações de ouvirem essa palavra nesta noite. Pai, muito obrigado. Glorificamos o Teu nome. Exaltamos o Senhor acima de todas as coisas. Queremos, sobretudo, Te agradecer pelo Teu profundo amor, profunda graça, que apesar de nós, sempre o Senhor está de volta na praia, embora tenhamos se decepcionado algumas vezes, o Senhor não desiste de nós. E além de estar na praia para nos perguntar se continuamos te amando, o Senhor prepara uma refeição tão gostosa. Pai, que saiamos daqui realmente com esse gostinho dessa refeição, da reconciliação, da volta e uma volta melhor do que era antes, Senhor Deus. Que o inimigo tenha todos os seus intentos falidos nessa noite em relação a qualquer um de nós que está aqui. E que realmente o Senhor agora, dirigindo e nos guiando pelo Teu Espírito, possa nos dar uma semana bem perto do Senhor. Que nenhuma atividade, Senhor Deus, nenhum lazer, nenhuma ocupação, nenhuma preocupação, Senhor Deus, seja maior do que a determinação de fazer dessa semana uma semana bem perto do Senhor. Obrigado, Pai. Abençoa cada pessoa que veio aqui nessa noite. Que eles possam sair daqui debaixo da Tua paz, debaixo da Tua proteção. Que o Senhor os livre do mal, das más decisões, das más companhias. Que o Senhor seja a justiça deles nessa semana. Que tudo aquilo, Senhor Deus, que precisa ser trazido à luz para dar vitória aos Seus filhos, isso seja feito agora, Pai. Que toda obra do maligno caia por terra, em nome do Senhor Jesus. Abençoa a Tua igreja aqui reunida, Pai. Pedimos isso em nome de Jesus. Amém.